forma que a gente come. Olha só que presepada, você entendeu? Parece que estão banhando o pão na cerveja. Não é isso, vou explicar já já. Vou tocar mais música também, mandar mais abraços e muito mais coisa até o fim do programa. Então você já sabe, nem mude de sintonia, porque ainda tem muita Bodega do Maguila pra você. E é já que eu volto. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Sabe, nem mude de sintonia, porque ainda tem muita Bodega do Maguila pra você. E é já que eu volto. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Bodega do Maguila. Estamos de volta aqui na minha nação, na nossa Bodega do Maguila, para 26 estados também, Cabo Verde, Portugal, Estados Unidos e Bélgica ligados na gente. E você pode participar do nosso programa pelo 89999927022. De novo, Mr. Abraham. DDD 89999927022. Exatamente, porque agora é hora da gente mandar mais abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço. Maravilha, vou mandar um abraço aqui ao pessoal que nos segue pelo Instagram, arroba Bodega do Maguila. Se você ainda não nos segue, siga. Estamos com 465 seguidores. Esperamos chegar até 500 no fim do ano. Então, contamos com a sua participação, viu? Siga lá, arroba Bodega do Maguila. Mandar um abraço aqui aos nossos amigos lá da rádio. Galera de Arco Verde, Pernambuco, e por extensão, todas as nossas rádios parceiras aí no estado de Pernambuco, mais de 10 emissoras. Muitíssimo obrigado a todo mundo aí pela audiência, pela força. Deixa eu ver quem mais aqui. Psicologia Sem Mistérios, pessoal da Shockwave Radio, meu patrão Clayton Costa e a galera da WRB de Natal, Rio Grande do Norte, meu patrão Vinícius Cunha, olha aí, repórter lá da Bahia FM de Salvador, tamo bem prestigiado, não tamo? Ah, moleque, obrigado aí pela força. Meu patrão Cândido Brasil também, de Matriz do Camaragibe em Alagoas, Márcia Oliveira, meu patrão Edmilson Camilo também seguindo a gente, Giovanni Vargas, galera lá de Dourados, Mato Grosso do Sul. Deixa eu ver quem mais aqui, Rosilene Mendes, minha colega lá de Teresina, Kaique Silva Eduardo, Jurex do Agro, enfim, toda essa turma boa que me segue pelo Instagram. Manda um abraço aqui também, mais mensagens que estão chegando pelo nosso Bodega Zap, ao nosso ouvinte Chiquinho Firmiano, mais um que nos ouve pela nossa FM 98,7 lá de Pentecostes, Ceará, e a nossa ouvinte Shirley, que nos acompanha pela Clube do Vale FM 102,5 lá em Almenara, Minas Gerais. Muito bem, mas agora, meus amigos, eu vi essa notícia aqui, eu fiquei embasbacado, fiquei abismado, né? Porque é o seguinte, vejam só vocês. Shirley, que nos acompanha pela Clube